Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Si maior e utilizando os acordes desta escala para fazer as simulações musicais e com isso facilitar para também fazer os acompanhamentos musicais de ouvido para quem está iniciando, ok pessoal? Sempre tocar e cantar o nome de cada acorde, repetindo várias vezes, porque desta maneira a gente consegue educar o ouvido harmonicamente e com tranquilidade fazer os acompanhamentos musicais. Ok, pessoal? Então, esta foi uma dica, né, que a gente está trazendo hoje através da escala de Si maior. E aí é interessante praticar pelo menos em alguns minutos, né, todos os dias. E aí, num curto espaço de tempo, a gente já começa a observar os ótimos resultados, tá bom? Até o nosso próximo encontro.